Kid. Alguns conselhos, man. Não estás a par do que para à tua volta, miúdo. Para um minuto, tenta decifrar o assunto. Só dás de caras com dicas raras, mas não percebes que tudo é mais fácil do que realmente parece. Posso dar teses, só que não vale a pena. Precisas de bases, não te basear em outros temas. Não temas, faz o que achas melhor. Deixa-te influenciar por quem achas melhor. O jogo está do teu lado, a decisão é tua. Tens de ter consciência do que é que o rap te suga. Isto é mais do que música, tens noção dos riscos. Aqui para seres bom não basta lançares um disco. Tens de ter a cabeça aberta, cheia de ideias. Está sempre pronto para aguentar plateias. O meu trabalho acabou, deixo o resto contigo. Aqui apenas deixo alguns conselhos de mim. Vais por ti, vais curtir. Se for o teu destino, deixa-te ir, não há crise. Podes contar comigo. Influências, influências, influências. Vais por ti, vais curtir. Se for o teu destino, deixa-te ir, não há crise. Podes contar comigo. Influências, influências, influências. É isso aí, Funky D, falou tudo, meu irmão. Daqui do Brasil pra fazer minha reflexão. Ser um militante tem que estar no sangue. Se preciso pelo objetivo, derrame. Deus sempre à frente de tudo pra mim. Caminho acompanhado dele, certamente sim. Na correria diária não me calo. Do Brasil a Portugal sou eu, F.W. Fazendo exatamente o que faz o sábio. Aprendendo mais, ouvindo mais de fato. O anonimato não me interessa. Eu nunca tive pressa e o mundo me pregou uma peça. Sigo meu caminho, obrigado meu Deus. Tudo pelo dom que o Senhor me deu. Jesus sempre foi minha principal influência. Me orientou que haveria na estrada problemas. Eu faço por mim e digo faça por ti. É seu destino, sua correria. Um dia eu vi equipamentos de som, afiação eu vi. Um militante eu vi, ouvi, vivi. Eu li sobre rumores de guerra. Também está escrito que viria o profeta. Aqui se manifesta entre os becos. Quantas injustiças caminhando sem medo.